3152, solo 26, direita, Alfa Juliette, gate 11, na minha escuta. Alfa Juliette, gate 11, até lá, você escuta, tá 3152, muito obrigado. Azul 6908, desça para 2000 pés, ajuste na 018, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés na 018, autorizada ILS, reporte estabilizado, canal 08. Azul 2703, desça para 3000 pés, redução de velocidade 2109. 3000, reduzindo 210 nós, o 2703. Coordena a equipe de solo, assim que a aeronave da ação passar a retaguarda, livre puxa no 62 e chama táxi. Aqui, assim que a aeronave da ação passar, está livre no 62, do gol 1868. Salvador, passaria do 2228 para bucha, acionamento no pátio 3. Passaria 2228, livre puxa, uma taxa. Autorizado, chama táxi. Chamará táxi 2228, passarei. Para o táxi, o gol 1868, 1666, bordo, 2 horas e 10, alterna, Salvador. 1868, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 018. Livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, 2895, gol 1868. Tá 908, complete o sinal, chame a torre 1895. Vai chamar a torre 1895, tá na torre. Azul 2713, desça para 2000 pés, é autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. 2000, reportarei 2703. Azul 6908. Livre pouso, pista no zero, vento 1,60 graus, com 7 nós. Autorizado pouso na onda 0908. Eu passaria do 2228, temos 4, 5 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Salvador. Preda 2228, livre táxi, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 018. Gente, ponto de espera, na torre em 1895, passarei. Gente, do 1018. Bredas, no final, ali, mantém. Ok, Bredas, no final, ali, mantém. Gol, 1868. Comodoro, Oceano 6258. A 6258, boa noite, eu quero identificação ao frisado direto do Luna, deixa para o nível 050. Luna 050, 6258, obrigado. O 2713, estabilizou. O 2713, completa sinal, chame a torre 1895. 1895, bom trabalho. Conselho 2228, ponto de espera da onda zero, que já acabou, estamos prontos. 2222, Gata Sereno, mantenha a ponto de espera da onda zero. Mantenha na sua escuta, Gata Sereno. Azul 6908, solo 39, direito 1219. Direito 219, 6908. No 868, vento no 60 graus, 5 nós, livre de decolagem. Livre de decolagem, gol, no 861. Azul 6908, boa noite, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01, 713, baixou, travou na final. Azul 2703, boa noite, continua a aproximação, aguardando, fica livre. Aguardando. Livre pouso no zero, vento no 70 graus, 4-9. Livre pouso no zero, o 2713. Baixo e travou. Gol no 868, eu coloco 4-1, controle 1-208, bom gol. 08, boa noite. Boa noite, contato radar, chuva para o nível 230, sai da PUC. 230, sai da PUC, gol, noite, meu. Canal 6258, desça para 2000 pés, ajuste chama 018, autorizada a final em ambiente, suporte estabilizado. Canal 6258, na escuta do controle. Ele mantém. Ali mantém o 2222, está preso. A 2000 pés, ajuste chama 018, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2022, autorizando ILS, na 2022. No 3, fala 4-3, direita no 219. Direita, 1-219, 2-7-1-3. 32228, meu turno 60 graus, com 5 nós, livre decolagem. Deixei a decolagem, pista 10 de passarela. Polo de Salvador. Muito boa noite, o Azul 27 no 3, livrou. Tino 3, boa noite, Alfa Juliette, Reginaldo Kilo, Pátio 3, posição 3, Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, Lima. O Pátio 3 na 3, Lima, o Azul 27 no 3. Colos 45, controle 1208. 1208, chama o controle isolador, passarela da terra, volta. Controle Salvador, este é o 2228 da passarela. Passarela 2228, contato radar, subacente da inscrição, nível 180. Após 2000, autorizado direto alerta. Sobe sem restrição para 180. Após 2000, voa Elefa, o passarinho do 2228. Voo 1868, sobe centro Recife, 12685 e Alterne 1254. Primeira nave de São Paulo? É o Canácia 2, poderia por gentileza confirmar o horário do nosso povo? Só um instante. Era 244. 0244. Nada. Menor 08 só novamente? É 258, completo final, chame a torre, 1895. 1895, vai dar de coisa. Oi, Salvador, boa noite, chanel 6258, final no zero. É 258, boa noite, livre pouso, vento 1, 50 graus, 5 nós. Pouso autorizado, 6258. Boa noite, 3291, Charlie, passa agora 220. 3291, boa noite, passando identificação, autorizado direto Bonf, desça para 4000 pés, ajuste no 018. Bonf, 4000 pés, 3291. Linha 258, sala 51, direita, 1219. Direita, 219. Salvador 6258, Paulo Trote. Alfa Juliette, 05, portão 6258. 05, 6258. Calma, 098, prossiga. Boa noite, atenção, Natal, Bombay. Natal autorizado, estamos saudando Marantes, no nível 370, decolando da 10 com curva esquerda, subida Fuca, transição Zipar, intercepta sobre azul 10. Aciona 5475 e o controle 1208, gol 1098. Sim, autorizado, 1508, o controle. Está pronto para puxar o funcionamento. Livre push, chama táxi no 098, correto, cotejamento. Voo 9098, solicito autorização de taxa com 25 a bordo, 3 horas e 5, alterna, Fortaleza. Voo 098, livre taxa da direita via Índia, ponto de espera, torre no 895, ajuste 1018. Via Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajustado no 098, voo 098, uma boa noite. Tá, 3891, não prossiga. Beleza, muito difícil a porra de dona pra gente, 3891. Estado Duna, se tiver condições de acertar. Pista para 2000 pés, autorizada a final ILS, pessoal, pista do Duna. Duna, muito obrigado, 3891, chama estabilizado. Boa noite, jogou 1-0, 9-8 no próximo, próximo ao Pacitanão, 0-0. 098, boa noite, a linha decola, vento 1-60 graus, 159. A linha decola, vento 1-0, 1-0, 9-8. Paredo 2228, chama o centro restrito. 288 e ao técnico, 1288. 1288 e alternativa, por favor. Alterne 1260. Passaredo 2228, agora chama a Recife 1288, alternando 260. Buena. Boa noite, fechando identificação. Autorizado direto do UNA, desça para o nível 050. Decolou 01, controle no 208, bom voo. Obrigado, controle, Gol 1098, decola, boa noite, na PUC. Gol 1098, boa noite, contato radar. É, ciência, para entender, mas é contato radar, só letra 370. Vou para o nível 370, saída PUC, Gol 1098. Ou 1972, boa noite, acione identificação, autorizado chegada a Mário, deixa para o nível 060. 060. O 4062 está autorizado nível 050. Autorizado nível 050, o 4062. Estabilizado 3891. É 3891 no completo final, chame a torre 1895. 1895, obrigado, 3891. Autoriza para participar com o 098? Aguarde a coordenação, voo 098. É os medos de nós? Autorizado para o 098, 3891. A secundária é 125. Secundária 1245. Chamativo, 2545, boa noite. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajuste chama 018, autorizada final ILS, reporta estabilizado. Azul 2018, reportará estabilizado, Azul 4062. Três, um, nove, um, solo, zero, nove, Alfa Juliette, portão 02, me escuta. 3891, vai seguir via Alfa Juliette pro 02. Uno 72, cancelar as inscrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste no 018, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Desça para 2000, reporte estabilizado, Uno 72. Alfa Azul 4, perdão, 4062. Azul 4062, Sanator 1189-5. 1189-5, Azul 4062, boa noite, senhor. Salvador Azul 4062. Azul 4062, cheque 3, nível de pouso, pistão 0, vento 110 graus, 49. Nível de pouso, pistão 0, Azul 4062, baixo travando. Como é que está o Vitor, por cima? Para o localizador, vou no 172. Vou no 172, a minha torre, 1185. 1185, boa. Mike, tal Vitor, só confirmando, posição 1-1 até a posição 3, você pode ver só? Noite, gol 1-1-7-2, final estabilizado, passando Índia Serra. Continua a aproximação, guardando pista ali pro 1-1-7-2. Guardando. Até 1-4, autorizado, Mike Tel Vitor, reporta término. Solos 1-7, 1-2, 1-9. 2, 1-9, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4062, Libran, Agulhos. Livre pouso, vento 1-1-0 graus, 3-9. Livre pouso, 1-1-7-2. 2 com mil. Alfa Kilo, 4-3-2 com mil. 4-0-6. Azul 72, solo 28, direita 121, decimal 9. Direita 219, com o 197. Solo, Salvador, boa noite, voo 172. O 172 Alfa Kilo, seguindo a aeronave da Azul até parte 3. Alfa Kilo até a aeronave da Azul. Do Kilo, Gol, Nono, 172. Essa parte 3, Uno Romeo, a posição, Uno, 172. Direta pela Kilo, parte 3, Uno, Romeo. Uno, Romeo, confere. Uno, Romeo, apenas Uno. Uno, Romeo.